8012, airborne at 27, contact Salvador Departure, 20.8. Esse operação de 1, vai. Ok. Esse 1000, 1600, 320. Esse Alfa 3812, contact com Plata Clamp, contact level 320, Mambo Departure, need for transmission. Clamp 320, Mambo Departure, next start transmission, Major Alpha SEO 9932, chama agora a torre 118, décima base 5. 2895, 9932, bora. LSF 610, deixa para 210, alto mesmo como 0018, reporte estabilizado. Final do X-Ray, reportará estabilizado, azul 4-2, 1 mesmo. Vento Lucido 0 graus, 1-0 norte. Estabilizado por 1-0, gol 9-9-3-2. Tocha 33, chamando 21 decimal 1 no solo. 21 decimal 1? Afirmo, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1. Fala, Mandiego 99, 6, 2, 6, 2, 6. 993, 2, 1, 3, 0, táxi, Alfa, ingressa a parte 1, Rio Juliette, posição 08. Alfa, Juliette, 08, gol. 993. Soy Alpha 3802, contact now 6126.85, if I'm able to pass this 145. Mark 2685, second 3125, decimal what? 125, decimal 45. Second 3125, CFIC 012, bye. Estabilizado ILS Azul 42106. Azul 4216, chamada hora Tony 118, decimal 9. 18-9, Azul 4216. Ao 9-5. 18-9-5, gente. Torre Salvador, bom dia, Azul 4216, estabilizado LS, baixado e travado. Já do pouso, pistão no 0, vento 150 graus, 8-9. Depois, pistão na zero, Azul 42, ou não é? 1216, no solo 39, libera a direita, 1216, decimal 1, solo. 2111, vai liberar o 4216. Salvador, boa, azul 41216, livrou na sua escuta. Azul 42116, boa noite, autorizado táxi, via Alfa, após Juliette, Pátio 1, no posição 09. Via Alfa, Juliette, Pátio 1, no posição 09, o 4216 da Azul. Fábio Romeu, Charlie, Mike India, agora só um minuto e copo. Tenente confirmando, Bicó da pista 1-0. Charlie Mike Indy no Pod 3, quando pronto para a cópia, já estamos preparando aqui autorizado. 9110 Beta Golf, respeito. Vamos fazer a chegada a ponto, para o voo 050, ajuste de altímetro 10018. 9106 direto do Duna, gol 9106, desça para 3 no pé, altímetro 08. 18 Duna, gol 9106. Salvador, Papa Romeu, Diário na Quíndia. Romeu, Diário na Quíndia, pronto, copy, Pati Show 3. Pronto, copy. Autorizado Serra, Juliette, Delta Serra, Zé, conforme roda por 1 de voo, nível 2, 3-0. Decola a pista no zero, primeira curva à esquerda, no peixe do saída lutar. Transpondo 5-1-2-4 e o controle é 2-0 do sinal 8. Diário na Quíndia. Autorizado, Fábio Fortaleza e a Lilian Delta Serra com companhia de voo no 23M, da cola da 1-0, a primeira curva à esquerda, saída lotar 1-2-4 no transponde, o controle é 1-2-0, decimal 8, está pronto para treinamento. Autorizado, finalmente chama para ataque, no pote 3, Papa Romeo Charlie Mike, Índia. Papa Romeo Charlie Mike, Índia, confirmando somente o PLB no pote 3. 01. Gente, 0 único. Alfa Juliette, taxi 9929. São 929, não tem a chegada ao número 2 na aproximação. Número 2 não tem, então. Buffalo Taxi, Charlie Mike India. Charlie Mike India, autorizado, Taxi, Pátio 3, Pátio 1, India, ponto para pista no 0, 2, 1, 1, 8, 9, 5. QLH no 0, no 8, bom voo. Grato, Taxi, Pátio 3, Pátio 1, no ponto para 118, 9, 5, chama ali, grato. Grato. Plano 1008, é portal estabilizado, quase 106. O 9929 está autorizado a precisar para 3 no 10, altimetrão no 0 no 8, livre da instituição vertical em Itapu. Livre da Salvador, Papa Romeo, Charlie, Mike, India, pode esperar, pronto. A linha decola sem parada? Sem parada. A linha decola sem parada, vento 160 graus, 7 nós. Gente, a linha decola sem parada, Charlie. Alfa, Papa, vai atingir 3.9929. Sou 9929, só preservação, sobre o nome que é LFSP, chamou 0, desceu para 2.10, reposto estabilizado. S2000, pode estar estabilizado, NLS X-Ray, 9929. Estabilizou 9106. Sou 9106, chama agora a torre 118, desceu mal, 95. 89, obrigado. 895. 95. Bom dia, baixado travado, 9106. 9106, atualizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 7 nós. Pouso 10, obrigado. Charlie Mike India, decolou ao 01, chame controle, 120 decimal 8. 208, Charlie Mike India. Controle é Papa Romeo, Charlie Mike India. Papão, eu estou no Mike India, contato radar na decolagem, tudo para o voo 230, via saída lotal. 230, saída lotal, Charlie Mike India. Final 9929 da Gol. Por 9929, chama agora a torre 118, decimal 9. 3954. Salvador, boa noite, com o 9929, estabilizado final. No 9929, continua a aproximação, aguarde pista livre. Continua aguardando livre, 9929. No 9106, no solo ao 03, direita 121, decimal 1 no solo. Possível estimar para o pouso. Fecha, vai. 206 direita, 121, 1 no solo. 121, 1. 0741, o Charlie McKinja. 0741, grato. Falou, gol. 4106, livrando o escudo. 4106, autorizado o táxi e a Alfa, após Juliette, Pátio 1, na posição 1-0. Alfa, Juliette, Pátio 1, Pátio 1, 1-0. Autorizado pouso, pistão no zero, vento com 50 graus, 8 nós. Eu estava na Quinha, autorizado pelo Centro Recife, se apresentou a Direto Destino. Grato, Direto Destino, Charlie McGee. Pode me coordenar o nível 250 do Charlie McGee já? Charlie McIndia, autorizado nível final 250. 250, Charlie McIndia. Salva 29 no Sola 07, direita 1 no 2 1 no Sol. 2 1 na grana. Salva Salvador, gol 9929, 2 1 Golivro. 9929, Juliette Pachona, produção 05. Alfa Juliette Pachona, posição 05. Comodoro Juliette Lima, bom dia. Melhor, confirmado. O Azul 4217. Azul 4217, prossiga. Bom dia. Por gentileza, saída prevista Campinas? Azul 4217, confirma se a gente olhar do plano, nós temos o seu plano aqui ativo no nosso sistema. Confirmado? Eu sei apenas o horário do plano. 5 decimal, 4, 5. 1, 2, 6, 8, 5, 1, 2, 5, 4, 5. Está previsto para as 5 e 17 do lado. 5 e 17, segundo, então você conta com a sala IS para solicitar o seu plano. É, para Campinas, prepara a saída da Ilha da Morte. Está confirmando, é 5 e 50 Zulu, somente. 5 e 50 Zulu, então aguarda mais alguns minutos, o seu plano somente estará ativo no sistema por volta das 5 e 15. Não, tudo bem, ciente, só queria saber a saída prevista para adiantar, obrigado. Tráfico Salvador, Sorgo 73, posição 4, ciente da informação, é com autorização Guarulhos. Eu confere, autorizado Serra, Bravo, Golf e Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 360, decola pista no zero, primeira curva à direita, preciso saída da El, Leda, Mortimer. Transponder 5147, controle 120, decimal 8, gol 1173. Guarulhos 360, conforme rota, 10 curva direita da Elei da Morte, 5147 no transponder, 208 é o controle, gol 173. Correto, corrigimento, chama pronto, posto de posição 04, gol 1173. Chamarei. Pelo Salvador, bom dia, tá 3520, informação eco. Tá 3520, apenas confirmando o nível solicitado 90 para Aracaju. Transponder 5145, controle 120, decimal 8, até 3290, posição 01. Tem que estar 3520, autorizado da Caju, nível de voo 190, via rota de plano de voo. Decola 10, primeira curva da esquerda, será ponte. Transponder 5145, controle 120, decimal 8. Somente transponder 0260, uma correção. Confirme para o transponder? Já 0260. 0260, contingimento correto, tinha uma prova push, pressão 0. Salvador, gol 1173, posição 4, pushback, acionamento. Posição 04. 2004, 73. Azul, voo 173 a bordo tem 64, autonomia de 3 horas e 59, altero galeão pro táxi. Autorizado o táxi, à direita, Índia, ponto espera pistão a zero, torre, 11895, quem legal no 018, confirma somente o PAB, chama a torre quando pronto, eu não posso esperar. 1018, 64 a bordo, reportará pronto, 295 a torre, uma boa noite, 173, boa noite.